de uma floresta, há muitos anos havia dois bondosos irmãozinhos, o Joãozinho e a Maria. Viviam numa cabana e, apesar de pobrezinhos, eles eram muito amigos de todos os passarinhos. Xoxô, passarinho, xô! Aqui estou eu e Joel, com as boas sementinhas e os pedacinhos de pão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. João! Maria! A mamãe está chamando. Vamos depressa, João. Você não está escutando? Vocês estavam na mata? O que faziam lá sozinhos? Nós fomos levar migalhas para os pobres passarinhos. Sim, sim. Porém, não se esqueçam que o sol bem alto já vai. E vocês têm que levar o almoço do papai. Desse modo, os dois garotos saíram pelo caminho sempre seguidos de perto pelo amigo passarinho. No entanto, por precaução, eles soltavam pedrinhas uma a uma pelo chão. Uma pedrinha, duas pedrinhas, três pedrinhas vamos soltar. E assim nosso caminho saberemos encontrar. Na floresta que é bem grande há perigos a valer. Porém, marcando o caminho, não iremos nos perder. Uma pedrinha, duas pedrinhas, três pedrinhas vamos soltar. E assim nosso caminho saberemos encontrar. Enquanto isso, mais ao longe, o lenhador já cansado derrubava um pinheiral a golpes de seu machado. Velhas árvores cortar e as novas conservar. Cada árvore que cai é uma vida que se vai. Precisa continuar, portanto, bom lenhador, outra deve plantar. Velhas árvores cortar e as novas conservar. Finalmente este já foi. Que tronco pesado e grosso. Bem, agora é descansar e esperar pelo almoço. Porém, os dois irmãozinhos, mas que lhes deu na veneta? Se afastaram das pedrinhas atrás de uma borboleta. Como é linda! É toda branca! Vamos segui-la, João? Sim, vamos. Veja, ela foi para aquela direção. Oh, que pena. Ela fugiu. Não mais a posso alcançar. E que tem isso, maninha? Deixa o bichinho voar. Suas asinhas ligeiras, cheias de encanto e beleza, precisam de todo o espaço que lhes deu a natureza. Que linda voz tem você! Mas é bom irmos andando, que a tarde já vem caindo e o papai está esperando. Pelas matas, pelos bosques, beleza maior não há. Desde a florzinha que nasce ao canto do sabiá. Pelas matas, pelos bosques, beleza maior não há. Desde a florzinha que nasce ao canto do sabiá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mas, xiii, acho que nos perdemos. Olhe para trás, Joãozinho. Já não estou vendo as pedrinhas que soltamos no caminho. Sim, maninha, tem razão. Mas continuemos andando. Eu acharei o caminho. Porém, você está chorando? Mas que isso? Está com medo? Confie em mim, irmãzinha. Oh, veja! Estarei sonhando? Ou aquilo é uma casinha? Isso mesmo! E que bonita! Mas que estamos esperando? Vamos seguir para lá que a noite já vem chegando. Desse modo, os dois irmãos prosseguiram no caminho. sempre seguidos de perto pelo amigo passarinho. Chegamos. Vamos bater? Sim, vamos. Mas olha só, eu acho que esta casinha é feita de pão de ló. Isso mesmo. Que delícia. E as janelas, que são 8, eu juro que todas elas foram feitas de biscoito. Vamos comer um pedaço? Sim, vamos. Porém, cuidado, que o dono desta casinha, se nos vir, fica zangado. Mas enquanto os dois irmãos comiam com precaução, surgiu uma bruxa horrenda com uma vassoura na mão. Sim, senhores, que esperteza! Se eu não chego com cuidado, os meninos deixariam minha casa sem telhado. Mas não façam cerimônias. Vamos logo entrar. Que tal? Não, senhora. Eu tenho medo. Oh, não vou fazer-lhes mal. Lá dentro há frutas gostosas, bolinhos feitos na brasa, que os meninos comerão sem quebrar a minha casa. Entretanto, o passarinho, cheio de susto e de horror, voou célere à floresta para avisar ao lenhador. E quando este, já cansado, chegava preocupado... O que houve com as crianças? Hoje, como trabalhei. Entretanto, até agora, ainda não almocei. O que me diz, ora esta? Fazem mais de 4 horas que eles foram para a floresta? Sim, na certa se perderam. E que faremos agora? Vamos logo procurá-los. Sim, vamos e sem demora. Mas veja ali na janela. Oh, que piado esquisito. É o pássaro dos meninos e ele parece-me aflito. Sim, de fato. Olhe, querida, agora tenho esperanças. Vamos seguir esta ave e acharemos as crianças. Desse modo, os pais ansiosos seguiram pelo caminho, guiados sempre de perto pelo amigo passarinho. Todavia, na cabana, a bruxa feia e gabola puxava por Joãozinho para metê-lo na gaiola. Venha cá, meu bonitão. Venha comigo um momento. Vejamos se vai gostar do seu novo apartamento. Porém, Maria era esperta. Vejam só a ideia dela. Tira a vassoura da velha e sai correndo com ela. A bruxa, de tão danada, rolou que nem uma bola. E Joãozinho, aproveitando, empurrou-a para a gaiola. Maria, agora, depressa, feche a porta do alçapão. Não deixe a velha fugir. Já está fechada, João. Pronto, a bruxa está segura. E o resto deixe comigo. Vamos queimar-lhe a vassoura. Vai ser este o seu castigo. Mas sem ela perderei meus poderes de magia. E assim, como poderei fazer minha bruxaria? Ora, esta é muito boa. O que me diz, velha Moura? Maria, traga-me palha. Vamos queimar-lhe a vassoura. Mas a bruxa era terrível. E assim, com todo cuidado, passou a mão e alcançou a vassoura pelo cabo. E a coisa foi engraçada, pois vejam só, nessa hora puxava a velha por dentro e os dois garotos por fora. E enquanto a velha gritava, a dupla de irmãos cantava: puxa, puxa, puxa a vassoura da bruxa, puxa, puxa, puxa a vassoura da bruxa. Quando ela sair de dentro do alçapão, nós vamos dizer a ela que não temos medo, não. Puxa, puxa, puxa a vassoura da bruxa. Puxa, puxa, puxa a vassoura da bruxa. E a velha acabou largando e os dois, que trambolhão. Porém, sem perda de tempo, correram para o fogão. E assim, em poucos instantes, as chamas já crepitavam. E enquanto ardia a vassoura, os irmãozinhos cantavam: puxa, puxa, queima a vassoura da bruxa. Puxa, puxa, queima a vassoura da bruxa. sabemos muito bem que você sem a vassoura já não faz mal a ninguém. Puxa, puxa, queima a vassoura da bruxa. Puxa, puxa, queima a vassoura da bruxa. Depois só restaram cinzas. A vassoura foi queimada. Porém, nesse mesmo instante, eis quem surge pela estrada. Meus filhos. Oh, mamãezinha. Papai. Queridos filhinhos. Quem os trouxe até aqui? Quem foi? Foi o passarinho. Obrigado, meu amigo. Bem, agora, se estou certo, esta é a bruxa da floresta. Eu a conheço de perto. Meu papai, ela foi bruxa. Mas agora, quem diria? Ela está sem a vassoura. Acabou-se a bruxaria. Bem, se o negócio é assim, vamos soltá-la? Que tal? A bruxa sem a vassoura não nos pode fazer mal. Por fim, soltaram a velha da gaiolinha, coitada. E a bruxa saiu de lá totalmente transformada. Obrigada, meus amigos. Vocês tiraram-me um fado que há muitos anos lançou-me um bruxo feio e malvado. Eu era justa e bondosa, mas o velho narigudo transformou-me em bruxa má com gato, vassoura e tudo. Só perderás este fado, disse-me o velho papão, se queimarem a vassoura que botei em tua mão. E agora, mas que ventura! Sinto-me boa e feliz, e até ficou mais bonita a ponta do meu nariz. Por isso dou-lhes um prêmio. Eis aqui o meu tesouro. Estas terras serão suas. Valem montanhas de ouro. Irei então cultivá-las e, ao invés de lenhador, serei de hoje em diante um feliz agricultor. E assim, meus amiguinhos, numa doce melodia, termina esta linda história de Joãozinho e Maria. E assim, felizes a cantar, a nossa história terminou. E até